fora do pobre, o nobre, o louco, o artista. Faz zica, que a noite começou. E é só uma criança que vem completar o show. Cada detalhe no seu devido lugar. Cada guerreiro aqui já procurando o seu par. Hoje vai ter um sarau a dois. Cada oportunidade é ouro e se piscar já foi. Mostra pra ela o quanto ela tem valor. Feminina, feminina com cheirinho de uma flor. Vem, vem, que a noite não espera. Aqui tem calor e paquera também. Do que é trágico, meu 7-1 que cola. Tipo, fui pra cima, articulei e nem pensei no não que eu podia tomar e não tomei. Na minha mente eu já sabia, ela era minha. Queria um sim, porque eu não, tipo, eu já tinha. A dança dela seduziu, me deixou louco. Uma noite de prazer, eu e você pra mim é pouco. Ha, o som que toca, o coração dispara por aquela mulher que dança e parece flutuar. Emoção que brota, não importa quem tu é, de onde veio, clássico, eu quero um cheat. Ha! Te mostrar os pés, ouvidos em todos os tons, em todos os sons. É, palavra de um louco poeta. Os anos não acompanham sentimentos que trafegam em linha reta. Cada protesto uma festa, o suor que escorre pelo rosto ao encontro da boca entreaberta. Dos lábios do louco poeta, palavras singelas que vivem entre o alvo e a flecha. Por isso que eu falo, às vezes somente repito, mil vezes grito, insista o som chegar aos seus ouvidos. Os loucos que protestam também cantam por amor. Eu tô no mesmo time, então respeita, por favor. Vem comigo.